Agora no Escola Show, dicas de cinema com o seu Wilke. Hello, Detroit. Bem, é verdade. Eu estou aqui agora no Escola Show para trazer para vocês as dicas de cinema. Para você, meu garoto que gosta de ver um bom filme, não é? Demorou, é nóis. Então, começando as dicas do primeiro filme. É a história de um rapaz que decide cruzar o Atlântico, mas quando ele chega no avião, ele encontra o assento assim, todo besuntado de vômito, não é? É o filme Esqueceram Dramin. O segundo filme é o grande filme do cinema nacional deste mês, que é a grande obra de computação gráfica que traz Jô Soares. Um beijo do gordo. Nadando no espaço sideral, não é? É o filme Jornada nas Estrelas. E daqui a pouco a gente volta. E o terceiro filme é o grande destaque para o cinema deste mês. É a triste história de um rapaz com problemas gástricos que acabava por sempre soltar dois peidinhos na sequência, não é, meu amor? Na verdade, ele sempre quando ele soltava um peidinho, ele soltava outro peidinho junto. Ele é o Gasparzinho, tá certo? E na semana que vem, é lógico, eu volto com mais dicas de cinema que são simplesmente fenomenais.